Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar um jardim, um coreto à música e à saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Para você recordar aquele tempo feliz que passou agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade, a sua pedida de todas as manhãs de domingo. Mas, nesta manhã de domingo vamos nós com música. Nós vamos atender a missiva que vem de Araraquara. Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos escreve é a gentil ouvinte Dona Maria Rosângela Albiero. Ela reside em Araraquara, Avenida São Paulo, e diz em sua missiva que suas amizades e seus familiares também ficam em nossa sintonia. Para ela, Dona Maria Rosângela Albiero, da cidade de Araraquara, o rei da voz Francisco Alves, homenageando a todos os enamorados, em arranjo Lírio Panicali, do Silvino Neto, Valsa dos Namorados, em homenagem ao Dia dos Namorados também. Gilberto Alves, quanto talento, quantas saudades. Gilberto Alves, em arranjo do maestro Radamés, em adaptação do A. Mendes, uma nova versão para esta valsa tão famosa, Fascinação. Para ela, que reside na Morada do Sol, nossa gentil ouvinte, Dona Maria Rosângela Albiero, Augusto Calheiros, cantando do Braguinha, a composição Mané Fogueteiro. Valsa do amor, valsa da felicidade, valsa do adeus, valsa da saudade. Um milhão de valsas embalando os bem-amados, valsa do amor, valsa dos namorados, pelos salões, pelos prados em flor, mil namorados em busca de amor, entre mil beijos sorrindo ouvirão em todos os cantos esta canção. Aos namorados pertence o luar, noite de lua convida a sonhar. Aos namorados pertence o além, e esta valsa também. Thank you. convida a sonhar. Aos namorados pertence o além, e esta valsa também. Fogueteiro era o Deus das crianças, da vila distante de três corações. Nos dias de festas fazia rodinha, soltava foguetes, soltava balões. Mané Fogueteiro gostava da rosa, cabocla mais linda este mundo não tem. Porém o pior é que o Zé Boticário gostava um bocado da rosa também. E um dia encontraram Mané Fogueteiro com os olhos vidrados de bruço no chão. Um tiro certeiro varara-lhe o peito. Na volta da festa do Juca Romão, porém os que morrem de tiro conservam a última cena nos olhos sem luz. Um claro foguete de lágrimas frias, alguém viu brilhando em seus olhos azuis. Porém, os que morrem de tiro conservam a última cena nos olhos sem luz. Um claro foguete de lágrimas frias, alguém viu brilhando em seus olhos azuis. Há 12 anos, consecutivamente, você ouve e participa pela Rádio USP FM de São Carlos, agora em cadeia com a Rádio USP FM de São Paulo e Rádio USP FM de Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Mas, nesta manhã de domingo, a pedida é música. Cartinha que vem da cidade de Ibaté. Ibaté também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos escreve e quer participar desta pedida é o nosso gentil ouvinte, senhor Juliano Esmeraldo. Bom dia, amigo. E para ele, de acordo com a sua solicitação, o titio Silvio Caldas cantando do Efrazão, Cabeça Chata. Altamiro Carrilho com sua bandinha. Altamiro Carrilho, quanto ritmo, quanta dedicação. Altamiro Carrilho fazendo arranjo e executando do A Fonseca, para ele que reside na cidade de Baté, o nosso gentil ouvinte, senhor Juliano Esmeraldo, do A Fonseca, Uma Casa Portuguesa. Gente do norte é muito forte, tem muita sorte e muita tradição. Cabeça chata combateu nos Guararapes, cabeça chata repeliu as invasões. E quando a pátria necessita de soldados, cabeça chata vai lotar os batalhões. Henrique Dias foi cabeça chata, Silvio Romero foi cabeça chata, Floriano também foi cabeça chata, e Epitácio, hein, cabeça chata também. Se alguém te chama assim com ironia, está te colocando em muito boa companhia. Foi cabeça chata, Silvio Romero foi cabeça chata, Floriano também foi cabeça chata, e Epitácio, hein, cabeça chata também. Se alguém te chama assim com ironia, está te colocando em muito boa companhia. Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, agora também no canal 20 da NET, você ouve o nosso cartaz Um Domingo, ou melhor, Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade, todos os domingos. Juninho, nosso intervalo e na volta, a Dama do Encantado, Aracide Almeida, conjunto vocal, titulares do ritmo e Joel e Gaúcho.